Alvorada da cobertura total do Carnaval 91, 2h51. Carnaval 91, cobertura completa da sua. Indo mais longe, pra ficar bem mais perto de você. Oferecimento. No Carnaval Redenção Santana, ofertas para você pular de alegria. Gatos Vanessa, 30% de desconto ou 5 pagamentos iguais. Rua Fernão Chequinha, 59A. Farmácia Santa Rita, a mais barateira da cidade. Distribuidora Center, a loja que atende todas as chamadas sociais. Central do Festa de Baterias e WhatsApp. Fotografia 34, Fácil Eco ao Real Polo. Sul América Seguros, seguros em geral. Abel, seu distribuidor dos produtos da casa para Santa e região. Sayonara Autopeças, peças para veículos. Kids Motel, a força do amor. Cerealista Mangabeira, gêneros alimentícios de primeira necessidade. Vem aí, Equipadora Santana, aguardem. Boutique Beco 28, Depósitos Cigarros Barroca e Loja João e Maria. Também nessa cobertura do Carnaval 91, a Rabel, revendedor autorizado dos produtos da Antártica para Guanambi e região. A vitória de quem é bom é gerar um filho ainda melhor. Bimopel, vitória no clube de peças limitada. Eletrônica Globo, cursos, vendas e instalações de som. Avenida Barão do Rio Branco, 878. Pensou Cerveja, pediu Brahma, a número 1. Bebidas Nordeste limitada. E a festa não para. Vamos agora ao mercado produtor com as últimas informações do Carnaval 91. Alô, Clóvis! Alô, Salvani! Bom dia! Bom dia aos nossos ouvintes que ainda estão ligados na Rádio Alvorada. Os ouvintes nossos que nos tolerar durante. Obrigado a você, Clóvis, obrigado a Roberta Gil, Eto Dias, ao Antônio Oliveira, a todos nós, né, que trabalhamos muito nesse Carnaval 91, aos ouvintes, né, que ficaram ligados aí na Rádio Alvorada FM, que fez toda essa cobertura do Carnaval 91. Carnaval 91, cobertura completa da sua. Indo mais longe, para ficar bem mais perto de você. Oferecimento. No Carnaval Redenção Santana, ofertas para você pular de alegria. Alvorada, e que fez essa cobertura total de Carnaval 91. Obrigado a todos vocês e um bom dia.